piso numa visera boa tarde, sendo identificação, chegada a Mari, desce e mantenha 050. Mari 050, Dante, 190. Alguma possibilidade do 3190 para TAP ou Zona da Presidente? Autorizado direto TAP da Presidente, TAM 3190. Direto TAP da Presidente, grato. Controle objeto 2720, pode voar na Prodidona? Web 6720, mantenha a pessoa de chegada. Azul 4206 no solo, azul 49, direito 1219 solo. 219, direito 1219. Azul 4206, autoriza táxi Alfa, reporte para ingresso auxiliar. Alfa, informa o presidente. Colagem 90, TAM 3297. Torre Salvador, passarelo 2230, ponto 0 pronto. Gente, o passarelo 2230, após o TAM, tá autorizado a linha aí, mantenha no zero. Após o TAM, linha mantenha no zero, 2231. Autorizado Patim de Alfa, ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajustado 1017, apenas ficando atento ao banho da companhia que vai parquear no 02. Fugou no 077. Obrigado, boa noite. Boa. Estabilizado o localizador, hoje na era 62, boa noite. Cliente completo, final de chame torre 198, decimal 95. 2895, chama 2 no cara, obrigado, bom trabalho. Controle, boa noite, TAM 3217. TAM 3217, boa noite, contato radar, da Eoleda Bridge. Da Eoleda Bridge, TAM 3217. Torre, boa tarde, chamar 6210, final, 7800. Desça para 2000 pés, ajuste no 072, autorizado LS, reporte estabilizado. Confirme para o 6720. Desça para 2000 pés, ajuste no 07, autorizado LS, X-ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2017, reporte estabilizado, 6720. Decolagem autorizado, 90, passarelo 2831. Pode mandar um Ledo 3217. 7, autorizado da presente, da EL. Da EL. Gente, mantenha o ponto espera agora no 925. Chanel 6210, pista livre, autorizado o pouso na 10. Vento é 10 graus, 079. Leve pouso, pista 10, Chanel 6210, está embaixo da mão. Gente. Gás, para início tarde. Autorizado. 120, décima 8. 208, 2231. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2231. Passarelo 2231, 231, boa tarde, contato radar, saída Momo, VATAP, submantenha 180. Saída Momo, 180, 2231. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 925, a linha mantém após o roxo, né? Eu faço um check no equipamento, não recebemos seu modo Charlie no radar. Estabilizado, 6720. 6720, complete final, chame torre, 198, decimal 95. 895-6720. Torre Salvador, boa tarde, Webjet 6720, estabilizado, final da 10, a 2 milhas de estar. Gente, aguarde autorização de pouso, Oxiné 62, o Web 6720. O ajuste é no 017. Guardando 6720. Oxiné 6210 no solo ao 55, direita 1219. Direita 1219, Oxiné 6210. Negativo, apenas o modal. Alô, Salvador, boa tarde, Oxiné 6210, na Fox Monitoral. Oxiné 6210, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, Oxiné 6210. Salvador, voo no 755, tá passando o táxi. Alternativa é Campinas, 3 horas e 5 minutos, 92 a bordo. Campinas, 3 horas e 30, 92 a bordo. Irmão. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame 2895. Pátio Índia Alfa, autorizado, tá? Uma boa tarde. 210, chame antes da Juliette. Olá, professor Juliette, eu chamo a 62, Web 6720. Livre o pouso, na 10, venda 10 graus, 089. Livre pouso, pista 10, Web 6720. 1925, decolado a 57, chame o controle 120, decimal 8. 208, já. 925, boa tarde. Gol no 925, boa tarde, contato radar, saída Arbor, submantenha 360. 360. Pode já curvar a direita na fronte árvore? Sim, né? Já pode curvar a direita na fronte árvore? Mantenha a pista da saída, Golo 925. Sim. O controle eleitor 3190, confirma entrar, pegou a altimetria em Duna? Então, 3190, informa helicóptero, mantendo 500 pés entre Duna e o externo, sem interferência na sua aproximação. E o TAN 3190 está livrando 050 para 3000. Está ocupado. Vai manter a posição da Juliette. Alguma outra posição para nós falar ou aguardar o aeroporto? Vou questionar infra aérea agora. É, o 4 aqui visualmente está livre. Já está crescendo a Gol que está ingressando agora na Índia para o ponto de 010. Afirmativo, então ingresso de Liege para posição 04, é porque pelo sistema que o Fred inseriu aqui pra gente, tá constando como ocupado. tentar ingressar, Campo 04, o Xanar 62. Number 077, stand by, see clearance. Eu poderia o campo da frente da capacidade operando com a 73? Sim, por favor. Com a 73, seria como confirmar que a temperatura é rápida. 118.95. Condor 070, are you ready to copy? Clear to Frankfurt, flight level 330 via upper risk 58 after confirming planned route. Book departure, Aracaju transition, after departure, left turn. Scope code 5133, and Salvador departure control 120.8. Scope 5133 and Salvador Departure Control 120.8. After departure, left turn and departure is UCA, Papa Uniform Charlie Alpha and Aru Transition Alpha Romeo Uniform. Salvador, boa, 720, 720, táxi Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612. 077, do you copy? Correct, upper risk 58, initially after conform plan route. Read back, please, the departure and the transition. Negative the route and the departure, sir. Stand by more 2 minutes for I will coordinate to receive center. Condo 077, it's Solidary Ground. 077, your departure is Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Caju transition Charlie. Sorry, Caju transition Alpha Romeo Uniform transition, sir. Please read back. That's right, Puka departure, Caju transition at Caju. You're going to intercept upper risky 58 until Recife, then upper Romeo 551 until Bugat position, and after Bugat position, it cleared according to flight plan route, sir. There's no problem, sir. At Aru transition, you're going to intercept upper Whiskey 58 until Recife, Romeo Echo Charlie. Then at Romeo Echo Charlie, you intercept upper Romeo 551 until Bugat position, Bravo Uniform Golf Alpha Tango position. After Bugat, you're according to flight plan route, sir. Seven, we're back. Okay, we've got a sir. Only the departure. Departure is Alfa Romeo uniform, which is said as Caju transition. Puka departure, Caju transition at Caju at Perisky 5-8. That's right. Did you copy? Roger, to Upper Whiskey 5-8, your back is correct. Trans Squawk 5133 on gate 11, call me ready for push and start, on the 077. Mantenha-se em condições de ar, os pés na escuta permanente do controle. Bajan 05, informa destino. Em 495, está pronto para a cópia? No 755, Recife, no 251, secundária, no 3325. 231, né? Chame Recife na frequência no 2085, secundário no 2545. 2585, secundário? 12545. 2545, obrigado, 2231. Controle Salvador, boa tarde. Gol 1612, informação alta. Gol no 612, boa tarde, sendo a identificação, chegada à mar e desse mantenha nível 050. Repetou 050, 060. Alô, Salvador, boa tarde, é o 3545. Informação? É o 5415 para Ilhéus? Confirmo, 5415 para Ilhéus. Pronto, cópia? Confirmo. Autorizado, Ilhéus, nível de voo é o 140 via Golf 677, subida coral, curva direita, pista 10, 0271 é o código, 1208 é o controle. Então, Ilhéus, nível 140, via Golf 677, decola saída da El, curva direita, no transponder 0271, e a frequência do controle é 1208, trip 525. Correto, trip, chama para puxar o estacionamento. Para puxar o estacionamento. Salvador, o Xané 6201, muito boa tarde. 6201 no plano para cópia, Galeão. Pronto, prossiga. Autorizado, Galeão, 360 via Pêndulo 10, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5145 é o código, 1208 é o controle. 6112, livre de restrições em Mário, desça para 2000 pés e destino 005. 2000 pés, 005, 692. Bruno, boa tarde, está na identificação, chegada bom, se desse mantenha 050.